Em um céu estrelado, uma estrela menos, uma estrela mais, tanto faz. Um coração ferido, com um despeito a menos, um sentimento a mais, são iguais. Dois olhos marejados, olhando o passado, perdido na distância, a sonhar com alguém. Um peito machucado, suspiro vai e vem, é a ação da saudade por não ter o meu bem. Coração, se eu pudesse eu arrancava de mim. Esta dor tem um fim. Coração, se eu pudesse eu arrancava de mim. Coração, sem você esta dor tem um fim. Eu arrancava de mim. Coração, sem você esta dor tem um fim. Coração, se eu pudesse eu arrancava de mim. Coração, sem você esta dor tem um fim.